ainda que eu passasse pelo vale. Salmo 23 diz isso. E na sombra da morte eu passasse, eu não temeria mal algum, pois o meu Pai governa minha vida. Deuteronômio. E se por um caminho o mal vier, o que, que vai acontecer? Por sete caminhos fugirá, pois quem está comigo é o maior, e o meu Pai governa minha vida. Levante as mãos, louvorzão, e declare isso com autoridade. Vai! Mil cairão à direita, 10 mil à minha esquerda, e eu não serei atingido. O meu Pai me governa. Mil cairão à direita, 10 mil à minha esquerda, e eu não serei atingido. O meu Pai me governa. Eu sinto ele aqui hoje. Eu não temeria mal algum, pois o meu Pai governa minha vida. Se por um caminho o mal vier, por sete fugirá, por sete caminhos fugirá. Levante as mãos comigo. Diga, pois quem está comigo? Pois quem está comigo é o maior, e o meu Pai governa minha vida. A Rio de Janeiro, ele está aqui. Então declare, vai! E mil 10 mil a minha, eu não serei. Por quê? Você puder, eu quero profetizar sobre Rio de Janeiro, sobre Louvorzão. O mal que eu já vi é contra você, contra a tua casa. Hoje vai ter que cair por terra, porque o teu Deus não perde batalha. O teu Deus não perde batalha. Tem alguém aqui pra crer? Isso, negarem comigo. Se o mal vier, não temerei. Hey! Se o mal vier, o quê? Seguro estou, meu Deus nunca perdeu batalha. Se o mal vier, não temerei, não temerei. Seguro estou. Ah, Rio de Janeiro, declare! Se o mal vier, não temerei. Seguro estou, seguro estou. Ele nunca perde, vem! Se o mal e não temerei, não. Seguro estou, meu Deus nunca perdeu batalha. Levante as mãos, dá o teu grito e declare: mil cairão, vem! E mil. O meu Pai me governa. Mil, a maior chora cantará mais. 10 mil, ele está aqui hoje. Eu não serei, eu não serei. O meu Pai me governa. Mil, vencer, não haverá fracasso. Deus vai surpreender a sua fé.